comigo, me deixou quase maluca de amor, desesperada, completamente apaixonada. Vem me ver. Canta comigo, vai. Alô. Se ele estiver por aí, só liguei. O que você fez me deixou quase maluca de amor, completamente apaixonada. Vem me ver. Comigo me mostrou paraíso, nunca mais me procurou. Você me deixou muito louca, alucinada. Sou menina apaixonada, me senti em suas mãos. Como virgem tocada pela primeira vez, como virgem tocada pela primeira vez, como virgem, como virgem. Você fez comigo, me deixou quase mal.